ZYI 801, 1520 kHz. Rádio Surubim AM, uma realização do Monsenhor Luiz Ferreira Lima. Surubim, Pernambuco, Brasil. www.radiosurubim.com.br. A pioneira, falando para a região Agreste e para o mundo. Você, ouça a Rádio Surubim AM onde você estiver. Baixe agora nosso aplicativo, acessando o Play Store do seu celular. Procure pela Rádio Surubim, instale e pronto. Simples, fácil e gratuito. Você vai poder acompanhar nossa nova programação. Estamos esperando por você. Rádio Surubim AM 1520.